Comigo, oi, oi, oi, oi, o amor. Eu sou o mestre de...

velhas que à sexta-feira trajam-se bem à maneira. E elas lá vão, vão atrás dos rapazinhos, porque dizem que os velhinhos já pouco dão. Velhas de Portugal são gaiteiras afinal e atrevidas. Não são velhas, não senhor, são gastas pelo amor que deram a quem amaram nas suas vidas. As velhas portuguesas não são velhas, são idosas. São idosas as velhas portuguesas. Não são velhas, são bem queridas e carinhosas as velhas portuguesas. Não são velhas, são idosas. São idosas as velhas portuguesas. Não são velhas, são bem queridas e carinhosas as velhas portuguesas. Não são velhas, são idosas. São idosas as velhas portuguesas. Não são velhas, são bem queridas e carinhosas as velhas portuguesas. Não são velhas, são idosas as velhas portuguesas. Não são velhas, são bem queridas e carinhosas. Já tem um curso e está muito motivado. Sou enfermeiro e prometo picar, picar em qualquer lado. Aqui o Zé tem muita eficácia e não deixa ninguém ficar mal. O mulherio até já faz fila nas urgências do hospital. Eu espeto aqui, eu espeto ali, eu sou Zé enfermeiro. Eu espeto aqui, eu espeto ali, não vejo a veia, eu dou-lhe no traseiro. Eu espeto aqui, eu espeto ali, eu sou Zé o enfermeiro. Eu espeto aqui, eu espeto ali, não vejo a veia, eu dou-lhe no traseiro. No hospital as enfermeiras também se fingem de doentes. Aqui para o Zé as injetar até inventam dor de dentes. Aqui o Zé tem muita eficácia e não deixa ninguém ficar mal. O mulherio até já faz fila nas urgências do hospital. Eu espeto aqui, eu espeto ali, eu sou Zé enfermeiro. Eu espeto aqui, eu espeto ali, não vejo a veia, eu dou-lhe no traseiro. Eu espeto aqui, eu espeto ali, eu sou Zé o enfermeiro. Eu espeto aqui, eu espeto ali, não vejo a veia, eu dou-lhe no traseiro. No hospital todas as meninas tiram senhas sorteadas. Até as médicas também já querem, ai, pelo Zé serem espetadas. Aqui o Zé tem muita eficácia e não deixa ninguém ficar mal. O mulherio até já faz fila nas urgências do hospital. Eu espeto aqui, eu espeto ali, eu sou Zé enfermeiro. Eu espeto aqui, eu espeto ali, não vejo a veia, eu dou-lhe no traseiro. Eu espeto aqui, eu espeto ali, eu sou Zé o enfermeiro. Eu espeto aqui, eu espeto ali, não vejo a veia, eu dou-lhe no traseiro. Eu espeto aqui, eu espeto ali, eu sou Zé o enfermeiro. Eu eu espeto aqui, ah, espeto ali. Não vejo a veia, eu dou-lhe no traseiro. Eu espeto aqui, eu espeto ali. Eu sou Zé, o enfermeiro. Eu espeto aqui, ah, espeto ali. Não vejo a veia, eu dou-lhe no traseiro. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Ai, que coisa louca no seu estendal. quem pense na vizinha, só em cuequinha de fio dental. Há quem pense na vizinha, só em cuequinha de fio dental. O que é aquilo que eu sou de mês já me nervo, de pendurado no estendal. É da vizinha do terceiro esquerdo, a cuequinha de fio dental. O que é aquilo que eu sou de mês já me nervo, de pendurado no estendal. É da vizinha do terceiro esquerdo, a cuequinha de fio dental. Andar assim vestida, chamam-lhe atrevida para criticar. Ela sabe economia e com sabedoria veste assim para poupar. Compra na feira aos ciganos, nas tendas dos panos, lingerie de confiança. Mulher que poupa na roupa, nada tem de louca, bendita seja a poupança. Mulher que poupa na roupa, nada tem de louca, bendita seja a poupança. O que é aquilo que eu sou de mês já me nervo, de pendurado no estendal. É da vizinha do terceiro esquerdo, da cuequinha de fio dental. O que é aquilo que eu sou de mês já me nervo, de pendurado no estendal. Terceiro esquerdo, a cuequinha de fio dental. Uma viata velhinha que a nossa vizinha já tem comentado que a cueca fio dental é tal e qual como arame farpado. Acho que ela tem razão, pois nessa função tem uma dupla vantagem. Protege a propriedade, mas deixa ver a paisagem. Protege a propriedade, mas deixa ver a paisagem. O que é aquilo que eu sou de beijar minero, de pendurado? É da vizinha do terceiro esquerdo, a cuequinha de fio dental. O que é aquilo que eu sou de beijar minero, de pendurado no estendal. É da vizinha do terceiro esquerdo, a cuequinha de fio dental. Thank you.